Rádio Estação Web. 3 anos. A rádio de todas as estações. Rádio Estação Web. Rádio Verde. Um programa da reciclagem produtora de sustentabilidade. Apresentação, Caco Rocha e Flávia Cunha. Muito bom dia, estamos no ar com a Rádio Verde, com muita informação, música e descontração no ar. Muito bom dia aos ouvintes e muito bom dia ao meu colega de programa, Caco Rocha. Bom dia, Flávia, bom dia, ouvintes, e bom dia a todos que estão com a gente ouvindo agora ou não ouvindo, mas que estão com a gente nessa luta, né? Nessa luta pela ecologia, né? E por um futuro melhor para todos nós, né, Flávio? Isso aí. E quem quiser entrar em contato com a gente, Caco, como é que faz? Bom, hoje as pessoas podem então mandar um e-mail pra gente, né? E sugerir pautas, enfim, sugerir ideias de notícias, de coisas que queiram divulgar pra imprensa, @reciclage.org. imprensa@reciclage.org. Podem também então ficar em contato com a gente ali, todas as novidades que a gente traz no Facebook, né, no facebook.com/reciclage, sem o M no final. E também as pessoas que quiserem escutar e ouvir o que, que a gente já aprontou aí nessas edições do programa Rádio Verde, pode acessar a nossa página na internet lá, que é www.reciclage.org/radio-verde. Isso aí, a Reciclagem, que é essa produtora de sustentabilidade que, entre outras ações, promove a Rádio Verde, né, Caco? É isso aí. E hoje, assim, a gente vai falar de um tema que tem muito a ver com o nosso trabalho, né, com o trabalho da Reciclagem, que é essa vitória da coleta seletiva lá em Uruguaiana. Exatamente, que é um... A gente vai trazer aqui um caso pontual, mas que ele é representativo de muita... de boa parte do Brasil, assim, no mínimo 50% do Brasil enfrenta os problemas lá de Uruguaiana, e que tivemos bons indicadores ali de vitórias, né, dos catadores e do pessoal que, enfim, quer que a coleta seletiva aconteça e que se promova então a reciclagem, né, dos resíduos, enfim. É, essa vitória que foi bastante batalhada, né, o poder público aceitou depois de bastante pressão, como costuma ser, infelizmente, aqui no Brasil, né. E a gente traz aí o Pensamento Verde. É, hoje a gente trouxe aqui do Augusto Carneiro, né? Do livro dele, Augusto Carneiro, Depois de Tudo, um Ecologista, né? Livro da Lilian Dreyer, que é um lançamento recente aí. E ele que é um outro, assim, que é um aficionado pela questão do lixo, né? Ele adora a questão do lixo. Ele que era parceiro do Lutzenberg, né? Enfim, então, abre aspas. Os técnicos lixistas brasileiros e grande parte da opinião pública são favoráveis à eliminação pura e simples dos catadores. Nessa questão, os técnicos são em geral ignorantes ou mal intencionados, pois a catação prejudica seus interesses, prejudica a venda de suas soluções, enquanto a opinião pública, iludida por teóricos ou interessada apenas na questão estética, se mostra indiferente ao destino de milhares de catadores e carrinheiros hoje existentes no país. Há quem os combata porque eles trabalham sob condições aviltantes, ou argumentando que são eles que espalham o lixo. Eu acho que ambos os problemas se resolveriam se esse trabalho fosse apoiado e qualificado, como já acontece em outros municípios. Isso aí, então, Augusto Carneiro dando o recado que tem tudo a ver com o nosso programa. Nesse livro que é bem bacana, né, da Lilian Dreyer, que foi lançado na Feira do Livro de Porto Alegre desse ano. E a gente espera aí, né, que as pessoas reciclem as suas ideias, né, Caco? Exatamente. E até nós estamos, a reciclagem mesmo está se reciclando, então talvez na edição da semana que vem vamos trazer mais novidades aí, né, Flávia? Isso aí, então. Vamos ouvir um Zé do Belo. Vamos reciclar as ideias. Se a gente recicla, a natureza agradece. Sente que aí, ó, não por isso. O meio ambiente não é uma lixeira. E a nascente do rio não é uma privada. Daí um lixo seco, hein? Reciclando as ideias. Ah, é? Vamos cuidar agora do nosso futuro. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Reciclando as ideias. Pegou, vamos cuidar agora do nosso futuro. Natureza pede socorro, hein, minha gente. Se o homem destrói, aí é ruim. O meio ambiente vai ter que morar na PQP. Reggae. Mas se recicla, fica tudo em limpeza. Maravilha! E quem recicla, cuida da natureza. Beleza! Reciclando as ideias. Reciclagem, né, velho? Vamos cuidar agora do nosso futuro. Futuro do presente, aí, moçada. Reciclando as ideias. Recicla aí, amizade. Vamos cuidar agora do nosso futuro. Futuro do pretérito, mais que perfeito. Esse aí, o Zé do Belo. Por onde anda Zé do Belo, hein? Zé do Belo tá em Brasília e dizem os maus, as más línguas, que anda meio reacionário, assim. É, bom, nessa época aí ele era um cara bacana, então, porque ele queria o reciclar das ideias, que é o que a gente defende também. É, mas né, ele, eu acho que ele continua sendo bacana, assim, né? Acho que a pessoa, às vezes, vai ficando velha e vai ficando mais reacionária, mas não tem problema. Ah, tá bem. Se continuar fazendo música boa, é o que vale. Ah, então tá bem. Então, assim, ó, durante a semana passada, né, Caco, rolou na internet uma campanha de apoio aos catadores de Uruguaiana, da qual a gente participou, inclusive, né? Mas, afinal, o que tá pegando lá na fronteira oeste do estado, né? A Rádio Verde foi investigar a questão, principalmente porque, às vezes, a gente que mora aqui na capital dos gaúchos, a gente fica meio autocentrado, né? A gente Exatamente. Não fica sabendo o que tá rolando no interior do estado, né? Então a gente foi atrás dessa questão. E acho que também é exatamente por ser uma questão tão representativa, assim, de não só a cidade de Uruguaiana, mas de tantas outras cidades no Brasil, né? Então na sexta-feira, no dia 29 de novembro, na semana passada, teve uma audiência pública na cidade sobre a questão do lixão, né? Tem um lixão lá em Uruguaiana. Isso levou então os catadores de todo o estado a se mobilizarem para irem para Uruguaiana para pedir então a liberação para a construção lá de uma usina, galpões de reciclagem e também para a implantação da coleta seletiva solidária, que não existe ainda em Uruguaiana, como ainda não existe em boa parte do país. Pois é, e o fim do lixão lá na cidade é reivindicado há 63 anos. É somente isso, né? Nessa audiência, então, foi entregue um dossiê pelos catadores com mais de 400 páginas, com todas as reivindicações dos catadores do lixão de Uruguaiana e também com toda a história dessa luta, que remonta lá aos anos 50, né? O documento, para vocês terem uma ideia, reúne mais de 40 anexos. E nesse tempo todo, o lixão mudou de lugar várias vezes até chegar ao local atual, que encontra-se então entre as BRs 290 e BR 472. Então, assim, eles foram, durante esses anos, foram resolvendo o problema, mudando o problema de lugar, né? Então, o lixão ia pra um lugar, ia pra outro, enfim. E nos últimos 10 anos aí que, então, a coisa começou a tomar uma outra forma, então, com a criação da cooperativa de catadores da cidade de Uruguaiana, que é a Clan, lá, que é liderada pela dona Maria Turdina. E então se começou, então tem uma articulação dessa cooperativa com o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, e então começou-se todas as articulações políticas com os órgãos governamentais, desde prefeitura, estado, até a esfera federal, justiça, tribunal de contas, enfim. Mas mesmo com toda essa articulação e essa insistência e esse trabalho, os catadores de Uruguaiana eram sempre enrolados, né? Então, nas últimas 3 gestões municipais, nós vamos fazer a coleta seletiva, passava 4 anos, não fazia, vinha o outro, vamos fazer, não fazia, e a coisa ia se enrolando, né? E aí agora, com essa articulação toda que teve, né? Teve apoio do mundo inteiro, né? Essa campanha que teve aí, que foi com fotos da internet, né? Pessoas dizendo que apoiavam os catadores de Uruguaiana e a causa. É, eu acho que isso aí fortaleceu o movimento, né, Caco? Teve muita gente, exatamente, de cooperativas de todo o Brasil, gente de fora, do exterior, ONGs, que, enfim, se somaram nessa luta para tentar causar a pressão final para que aconteça de uma vez por todas a coleta seletiva nessa cidade. Né? É, mais uma vez, o lado positivo das redes sociais, né? As pessoas às vezes criticam, dizem que é só para bobagem, mas não, dá para fazer para coisas positivas. É, o ativismo, né? Que a gente até comentou já. É, o cyberativismo, né? Então, durante a audiência, o prefeito Luiz Augusto Schneider se comprometeu, então, a revogar, além de fechar esse lixão aí, que já estava mais do que na hora de fechar, né? Ele também se comprometeu em revogar um convênio com a empresa europeia Inverjuve, que foi contratada, que havia sido contratada para fazer a incineração dos resíduos na cidade. Então, além da questão da coleta seletiva, no pano de fundo fica a questão da incineração, né? Que é outro perigo que existe aí, né? Que os caras não querem fazer a reciclagem, querem incinerar, queimar o lixo, né? Que exatamente é o pano de fundo que Porto Alegre e outras cidades estão enfrentando, né? Então, ao invés de se apoiar o trabalho de galpões, de cooperativas, de famílias que ganhariam dinheiro com isso e fariam reciclagem, se busca apoiar e privilegiar empresas que vão dar soluções mais fáceis, talvez, para o problema, que seria queimar tudo ou enterrar tudo. A grande diferença é que as cooperativas de reciclagem, elas não conseguem pagar os caixas 2 de campanha para os candidatos a prefeito, enquanto essas empresas de incineração e de coleta de lixo, que a gente já sabe que são uma grande máfia, mafiadolixo.com.br, elas financiam as campanhas, né? Então é essa questão que está colocada e é realmente, assim, uma questão muito política. Então hoje, quando a gente pensa em ecologia, e eu, quando comecei a trabalhar com ecologia, não imaginava o quão político é essa questão. E é só uma questão política, basicamente. Então tá, acho que a gente pode começar a ouvir aí, então. O Caco entrevistou um dos integrantes do Movimento Nacional dos Catadores, né, Caco? Alex Cardoso. O Alex Cardoso, que é reconhecido como uma das lideranças mesmo do movimento, de comunicação, é uma pessoa que tem aí bastante vivência nos lixões, nos aterros e nas cooperativas de todo o Brasil, né? Então a gente conversou bastante, a gente não vai conseguir colocar toda a conversa aqui, mas é interessante até para começar, assim, ele nos conta, né, de lixões, principalmente no Nordeste, em que 1.700, 2.000 pessoas trabalham em cima de um lixão, em que tem uma verdadeira cidade em cima de um lixão, com lojas, com bar, com casas. Então, realmente uma pessoa que tem bastante experiência aí, bastante conhecimento, e que conversou um pouco com a gente aí sobre essa situação de Uruguaiana. A situação de Uruguaiana deu uma complicada maior, no caso, no ano passado, porque ao mesmo tempo em que o município tinha esse sistema de enrolação para os catadores, o município assinou um contrato com a Interjuve, que ela é uma empresa brasileira que é subordinada de uma empresa espanhola para a questão da incineração dos resíduos. E com alto valor, ou seja, muito caro. Um negócio fechado com um agronegócio, para que desse fim na casca de arroz e o restante do que sobrava da soja, e mais todo o resíduo de Uruguaiana e mais outras 10 cidades da região, da região ali de Uruguaiana, Quaraí, Barra do Quaraí, Alegrete, enfim, aquelas cidades ali da região. E aí, ao mesmo tempo em que isso acontecia, a prefeitura estava trabalhando com uma outra empresa para contratar essa empresa para fazer o serviço de limpeza e o serviço de controle do aterro sanitário, e essa empresa contratar mão de obra dos catadores. E claro, leia-se quando se fala em contratar mão de obra dos catadores, e a gente vê a questão de empresa, que vê tão logo a questão de lucro, porque senão não, né, não é uma empresa. E aí, claro que não vai ter trabalho para todo mundo. Vai ter trabalho para uma meia dúzia, e necessariamente aqueles que mais precisam, porque não conseguem trabalhar em nenhum lugar na sociedade, foram acabar trabalhando no lixão e vivendo naquela situação, mais uma vez, naturalmente, irem ficar fora do processo de trabalho. Ou seja, a prefeitura tinha definições colocadas sobre a questão da gestão do gerenciamento dos resíduos sólidos, que não incluía os catadores, que sequer reconhecia ou sequer valorizou em algum processo de toda a sua história nenhuma parte para os catadores, e que se a gente não fizesse algo que fosse maior do que a gente estava acostumado a colocar na região, com certeza não iria dar certo. Então, necessariamente, a gente conseguiu fazer e conseguiu dar um foco. Ou seja, o debate ele não gerou sobre a questão dos resíduos, porque nós colocamos lá, não queremos discutir a questão do lixo de Uruguaiana. Antes de discutir a questão dos resíduos, nós temos que discutir primeiro as pessoas. É inadmissível que no país como esse, ou em qualquer outro país, a gente discuta a situação do lixo e não discute a situação das pessoas. Você primeiro tem que ter a questão das pessoas. Antes de trabalhar sobre a questão de gerenciamento integrado de resíduos sólidos, o primeiro ponto de discussão tem que ser a questão da educação ambiental. Depois sim vai trabalhar sobre outras questões mais além da cadeia, da questão da geração de resíduos. E a gente deixou claro isso nessa audiência. Ou seja, quando veio a conversa de trazer para outros caminhos, digamos assim, porque o plano nacional, porque a política nacional de resíduos é ampla e tudo mais, e coloca várias alternativas, nós colocamos que o foco é os catadores. Então essa aí é a primeira intervenção aí do Alex, né, que dá o cenário do que aconteceu, do que tava em jogo ali, né? Enfim, as pessoas ou o lixo, né? E acho que ele consegue já no segundo áudio, e a questão da incineração, né, que também é um combate, né, Flávia, que tá sendo buscado fazer. Eu acho que a gente comentou bastante essa questão econômica e social que tem por trás, né, de tirar o trabalho dos catadores mesmo, mas também tem a questão dos danos ao meio ambiente que existem, né, com a incineração, né, isso a gente não pode esquecer, né. Com certeza. Então, acho que a gente já pode jogar o segundo áudio aí, que daí a gente já vê o que se encaminhou dessa audiência pública aí, né, que foi protagonizada pelos catadores, foi pedida e foi, enfim, com vários órgãos, assembleia, deputados, juízes, enfim. Então aí o Alex nos explica quais foram os encaminhamentos da audiência. Inclusive o prefeito, depois de todo mundo se manifestar, teve inclusive que mudar toda a discussão que tinha sobre a cidade. E no final da audiência a gente conseguiu encaminhar, por exemplo, coleta seletiva solidária, inclusão dos catadores nesse processo, né, para eles ser o executor da coleta, decreto para exterminar a questão desse contrato que tinha com a Interjuv, com essa empresa que incinerar o material reciclável, questão do fechamento do lixão, e aí com um processo de inclusão dos catadores e tal, não só simples fechar e deixar os catadores sair. E aí a questão mesmo de discutir diretamente com os catadores para valorizar eles. Então tá, esse aí é o Alex Cardoso, né? E é importante dizer que um grupo de trabalho foi criado com representantes de diversos órgãos, como Prefeitura, Câmara de Vereadores, Fundação Luterana e MNCR. A primeira reunião deve acontecer em 11 de dezembro. Mas o Alex Cardoso diz que o MNCR não vai parar, que esse grupo de trabalho aí que foi criado depois da audiência, não é só assim, não vai, eles não vão ficar parados esperando ver o que vai rolar, né? Então a gente nunca coloca as fichas num único local. Então, ao mesmo tempo que a gente vai trabalhar dentro desse GT, e a gente deixou claro também, até para jogar, como se diz, o azul no vermelho, né? A gente colocou para o grupo, colocamos lá na audiência e para o prefeito que, ao mesmo tempo que nós estávamos nesse GT construindo, nós também estávamos formando e trabalhando com os catadores. para que o processo fosse caminhando e os catadores também fossem caminhando junto. E se o processo não caminhar, os catadores vão fazer andar. Ou seja, nós vamos estar em processo de mobilização constante, o Estado não para, o movimento dos catadores não se bota, não se coloca para trás, ou seja, e nem parado, ele está em processo de mobilização, e necessariamente, esse GT não dando o encaminhamento necessário, o movimento vai voltar a atuar novamente. Então, está muito, muito claro, assim, acho que tem uma determinação e já tem uma... Acho que eles já estão bastante colados, né, nessa lida política, assim, né, de promessas, enfim. Então, a gente também achou muito importante fazer esse programa de hoje sobre esse assunto para que se documente isso e para que se dê conhecimento, né, para nossa rede, a rede ambiental, de ecologistas, enfim, de que existe uma série de compromissos, né, assumidos para se... Enfim, melhorar a situação lá em Uruguaiana. Mas para quem está nos ouvindo assim, e tem pouca, vamos dizer assim, pouco contato com o lixo, né? Que tem aquele contato com o lixo de botar o lixo para fora. Que é o da maioria das pessoas. Que é, né? O da maioria das pessoas. Eu acho que a gente selecionou um trecho assim, que o Alex assim, explica muito bem assim, o que se passa com relação à gestão do lixo. Né? Podemos ouvir? Eles olham como... Não pode mais colocar agora no lixão, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque a minha vida inteira eu gastei muito dinheiro para dar para uma empresa, porque a questão do sistema de resíduos que está se discutindo é a questão de modelo, né? Porque a política nacional diz que vai mudar o modelo vai mudar, vai parar de ser privado e vai ser compartilhado, vai ter envolvimento das pessoas. E para isso é uma derrota para os prefeitos. Por quê? O modelo que eles colocam hoje é pagar muito dinheiro para a empresa só coletar do jeito que quiser na rua, tudo misturado da forma que quiser, não faz campanha para ter coleta seletiva, porque isso não interessa. Desculpa. E aí, pega isso tudo e coloca no lixão. Não paga nada para entrar lá no lixão, polui do jeito que quiser, e a empresa sai de boazinha na história, o município sai de bonzinho, porque coleta e as pessoas, infelizmente, até alguns poucos anos, só queriam saber de tirar o lixo de perto da sua, na frente da sua casa. O processo muda agora. E aí, claro, tem uma questão que é bem importante sempre destacar, que é quase sempre cerca de 30, 40% das campanhas dos candidatos a prefeito, principalmente os que ganham as eleições, eram financiadas, patrocinadas diretamente por empresas do lixo. Muito complicado. E aí, com essa mudança, os municípios esperaram até o possível prazo, no caso de finalização dos lixão, e também esses acordos com as empresas que estão entrelaçados por baixo dos panos, por baixo da mesa, para eles assinarem as famosas PPPs para entregar a concessão de serviço por 25, 30 anos para as empresas, e colocar a incineração e tirar os trabalhadores, os catadores e a sociedade da gestão dos resíduos. Então tá, o Alex Cardoso revelando aí que a gente que se interessa pelo assunto até já sabe, né, Caco? Mas não é todo mundo que sabe que tem essa falcatrua toda envolvendo o lixo, né? É, realmente o lixo é uma sujeira, né? E é bem simples, né, de entender. A responsabilidade pelo lixo é das prefeituras, né? As prefeituras, então, contratam empresas. Aqui em Porto Alegre tem uma empresa... já está 600 tantos dias com um contrato de emergência. Inclusive, é a única rubrica no orçamento municipal, por exemplo, de Porto Alegre, que não tem valor previsto no início do ano. Pode-se gastar o quanto quiser, assim. Então, isso é exatamente o contrário do interesse público. Por isso que a gente não vê campanhas para separação do lixo, campanhas de educação ambiental. Vocês não veem lixeiras, por exemplo, não existe containers para material reciclável. Só para comprar orgânico, porque quanto mais peso tiver, quanto mais lixo tiver, mais dinheiro vai ser, a prefeitura tem que pagar para essa empresa, que daqui a 2 anos, quando Fortunati ou os outros comparsas dele forem candidatos de novo, vão precisar desse dinheiro para fazer a sua campanha. E isso não é só uma questão de Porto Alegre, isso é uma questão de todo o Brasil, e por incrível que pareça, com empresas internacionais. Né, com empresas da França, Bélgica, não é coisa pequena, assim. Então, muito cuidado se você vai ficar falando isso que eu tô dizendo pra alguma pessoa aí, que vão mandar ele matar, porque é uma máfia. é mafiadolixo.com.br. É só acessar lá e vai descobrir em todo o Brasil, na sua cidade, se tem, se não tem, né? Então tá, voltando aqui à questão de Uruguaiana, a gente selecionou um trecho que é de um vídeo que tá rolando na internet, né? Do, pegaram aí o prefeito se comprometendo, né? Quando o cara se compromete em público, tem que cumprir, né? Então assim, Luiz Augusto Schneider recuou, então, e decidiu apoiar a coleta seletiva. Porque depois da audiência, o pessoal foi pro lixão, né? Então essa declaração ele deu lá no lixão, né? Então, eu acho que com essa aí te encerra e deixa registrado aí o que, que ficou lá da vitória de Uruguaiana, né? Eu acho que esse é o brado de vitória de Uruguaiana. Da nossa presidenta, dizer que em conjunto que nós, uruguaianenses, vamos achar as nossas soluções. Os trabalhadores do lixão, os nossos catadores, serão valorizados. Vocês são vistos como cidadãos, como trabalhadores, como pessoas que o Estado, município, a União, vamos estar juntos em dar melhores condições. Dona Trujillo, quero reafirmar na frente desse grupo que não estava lá, do nosso firme objetivo do município de Uruguaiana em cumprir com o projeto que vai alcançar a área, vai em conjunto com o Estado e com o Governo Federal alcançar o galpão e a estrutura de equipamentos, e nós vamos implementar, todos nós, a nossa coleta seletiva solidária em Uruguaiana. Precisamos de todos, isso é fundamental. Nós precisamos do comprometimento do município, do prefeito, do governo do estado, do governo federal. Nós precisamos do compromisso dos senhores, das senhoras, para que esse projeto dê certo. Isso aí é o esforço de todos, juntos, que nós vamos fazer triunfar a coleta seletiva, nós vamos trazer a solução para todos aqui no Brasil. Então aí o prefeito Luiz Augusto Schneider, né, um homem de palavra que agora se comprometeu então em estabelecer coleta seletiva, em revogar, em acabar com a incineração lá em Uruguaiana, e falou, né, que se Deus quiser, no dia 11 também vai entregar a escritura do terreno para a usina de coleta e triagem, né? Tomara que Deus queira e o pessoal da prefeitura também queira, né? Porque não, acho que não precisa só Deus querer isso, assim, né? É, ele falou dia 11, porque dia 11 vai ter a primeira reunião do GT, né? Desse grupo de trabalho que é formado por vários órgãos, entre eles a prefeitura. Vamos ver, a gente vai estar de olho aí. Nós vamos estar acompanhando aí, seu Luiz Augusto. Estamos então no seu Facebook lá, o senhor tá bem bonitão no Facebook lá. Nós vamos ficar de olho no senhor. Então tá, e a gente faz uma homenagem aí a essa coisa meio assim, né, lá fronteira oeste, assim, com um cara que faz um trabalho muito bacana, assim, dessa coisa das volta às origens, né, do tradicionalismo num tipo de releitura. Eu admiro muito o trabalho do Vitor Ramil e acho que tem tudo a ver, assim, né, deixando pago. Alcei a perna no bingo, saí sem rumo certo, olhei o pampa deserto e o céu fincado no chão. Troquei as rédeas de mão, mudei o pala de braço e vi a lua no espaço, clareando todo o rincão. E a trotezito no mais, fui aumentando a distância, deixar o rancho da infância coberto pela neblina. Nunca pensei que minha sina fosse andar longe do pago, e trago na boca o amargo de um doce beijo de China. Sempre gostei da morena, é minha cor predileta, da carreira em cancha reta, de um truco numa carona, de um churrasco de mamona, na sombra do arvoredo, onde se oculta o segredo, num teclado de cor de onda. Cruzo a última cancela, do campo pro corredor, e sinto um perfume de flor que brotou na primavera. A noite linda que era, banhada pelo luar, tive ganas de chorar ao ver meu rancho tapera. Como é linda a liberdade sobre o lombo do cavalo, e ouvir o canto do galo anunciando a madrugada. Dormir na beira da estrada, num sono largo e sereno, e ver que o mundo é pequeno e que a vida não vale nada. O pingo tranqueava largo na direção de um bulicho, onde se ouvia o cochicho de uma acordeona acordada. Era linda a madrugada, a estrela d'alva saía no rastro das três Marias, na volta grande da estrada. Era um baile, um casamento, quem sabe algum batizado. Eu não era convidado, mas tava ali de cruzada. No lixo em beira de estrada, sempre tem um índio vago. Cachaça pra tomar um trago, carpeta pra uma carteada. Falam muito no destino, até nem sei se acredito. Eu fui criado solito, mas sempre bem prevenido. Índio do queixo torcido, que se amansou na experiência. Eu vou voltar pra querência, lugar onde fui parido. Eu vou voltar pra querência, lugar onde fui parido. Rádio Verde. Essa é a Rádio Verde no ar. E agora vamos para ecologia na mídia, Caco Rocha. Teve na sexta-feira Massa Crítica, que teve cobertura, né, da grande mídia, né, até da RBS TV, né? RBS TV, lá, Record, Gordinho, foram. E daí a gente achou que tava, nada, nem não precisamos cobrir, assim, isso, né? Até porque nós estamos ali até como participantes, né? Eles estavam ali como mídia e nós estávamos ali como realmente como participantes. A grande frustração é que não teve o churrasco, né? Pois é, a prefeitura se adiantou, foi lá, né? Pra quem não sabe, pra quem ainda não sabe, né? Porque já saiu em tanto lugar isso, mas enfim, a prefeitura construiu uma mureta ali na esquina da Santana com a Avenida Ipiranga pra proteger a ponte, que é um patrimônio histórico. É uma mureta que já fazia parte da ponte, né? É, mas vamos combinar que é uma mureta que não tem nada a ver com o estilo arquitetônico da ponte, né? Eu não sou arquiteta, mas dá pra ver, né? Parece realmente, assim, uma churrasqueira daquelas bem, bem chumbrega, assim, né? Mas enfim, né? A justificativa é proteger a ponte, que é patrimônio histórico, mas daí que os ciclistas ficam desprotegidos. Exatamente. Porque pode acontecer um acidente ali, porque fica muito apertada aquela saída ali, né? Fica, fica no caminho da ciclovia, né? E exatamente essa semana teve um acidente já na ciclovia, não exatamente nesse ponto, né? Mas mais ligado ali em função da chuva. Teve um ciclista que caiu e se feriu com bastante gravidade ali perto do Shopping Praia de Belas, né? É, justamente, foi no blog Vá de Bici, foi que começou a divulgar essa notícia e mostrou as fotos, assim, o cara realmente se machucou, né? Então, assim, o cara que escreve no blog, ele relatou ter presenciado o acidente à distância, enquanto o acidente ocorria. E o que houve foi a queda do ciclista ao frear, ou desviar de um poste, né? Seguido então pela colisão com o capotamento do ciclista que vinha atrás, ou seja, dá para ter acidente na ciclovia quando a ciclovia é mal feita, porque ali, né, não tem aderência, né, e aí tava chovendo, e aí rolou isso aí. Então, assim, quando a gente comenta aqui da má qualidade das ciclovias, tem gente que ainda diz assim, ah, estão reclamando de barriga cheia, né, pelo menos tem a ciclovia. Pô, mas se é para as pessoas se acidentar na ciclovia, complica, né? E aí, acho que é legal observar e divulgar isso enquanto não é algum acidente fatal, né? Porque ali uma das coisas que falam desse acidente é por causa da aderência do piso quando tá molhado. Então não é um piso adequado. E a sinuosidade da pista por causa dos obstáculos, né? Por causa dessa coisa de enjambrar uma ciclovia onde não tinha sido planejado para ser uma ciclovia. Então, realmente, assim, é um alerta para que se comece a pensar de uma forma diferente, que se vamos privilegiar a ponte ou a vida das pessoas, né? E na quinta, dia 5, então é o dia de mais um protesto aqui em Porto Alegre com relação ao cumprimento desse plano cicloviário, né? Que quando a prefeitura, quando o órgão público não cumpre a lei, aí o que a gente tem que fazer, né? Tem que pressionar, tem que ir pra rua. Então, mais um dia de protesto aí, mais 1.000, 2.000 ciclistas na rua. O encontro vai ser no Largo Zumbi dos Palmares, Fábio. Então tá, e outra notícia que rolou na semana passada foi o Congresso Brasileiro de Agroecologia. Ele foi de 25 a 28 de novembro na PUC, em Porto Alegre. E a Rádio Verde, então, teve uma repórter especial presente ao evento, né, Caco? A gente não estava lá, mas a gente tem os nossos correspondentes, né? Então, assim, nessa nossa ideia de democratização da mídia, o nosso programa está aberto, então, para esse tipo de inovação. E a Helenita Malta, que é historiadora, escritora, escreveu uma biografia do Henrique Luiz Hessler, muito legal, né? E alguém que está por dentro, então, dessa área ambiental, nos dá um relato do que ela presenciou durante o evento. Bom, então, o 8º Congresso Brasileiro de Agroecologia aconteceu na PUC-RS de 25 a 28 de novembro agora. E foi um grande evento, né? O evento mais importante da agroecologia no Brasil. É, segundo os organizadores, teve cerca de 4.300 inscritos, né, entre apresentadores de trabalho, ouvintes, palestrantes do Brasil, do exterior, né. Teve discussões muito boas, muito qualificadas, né, sobre temas super importantes, né, como uso e abuso de agrotóxicos, a forma como os transgênicos estão liberados, né, sem pesquisas aqui no Brasil, a questão da economia, né, de como superar o capitalismo, né. E a agroecologia, ela surge assim como uma grande alternativa, diria assim, ao mercado mundial, ao capitalismo, né? Isso é uma sensação positiva, assim, que eu senti, assim, né, dos palestrantes em geral, acreditando, assim, muito fortemente na agroecologia, né? Pelas características básicas dela, né, de cooperativismo, de economia solidária, né, de participação popular, de economia local, né, o foco é o local, não produzir commodities para exportações, né, como é o agronegócio. Então fica assim, eu acho que uma visão assim de esperança, de otimismo, né, apesar de todo o avanço do agronegócio, né, ajudado pela bancada ruralista no Congresso, enfim, mas acaba de sair, por exemplo, o primeiro plano de agroecologia, né, que já foi lançado no Brasil, que é o Planapo, que foi lançado em outubro agora pela Dilma, né, que é assim, começa a ter uma política pública para a agroecologia no Brasil, né, e que isso foi conseguido com muita luta de várias entidades, enfim, mas isso representa uma grande evolução, assim, né, e vai dar 8 bilhões e 800 milhões de reais, né, para a agricultura orgânica nos próximos 3 anos, né. Então, isso nunca existiu no Brasil, de certa forma. Então, isso é algo muito positivo que tem que ser comemorado, né? E, assim, a visão da agroecologia, então, como uma ciência, uma prática, né? E o papel super importante dos movimentos sociais, né? Essa articulação em redes muito necessária. E a agroecologia, então, surgiu como um caminho, né, de uma ética melhor, de uma relação melhor com a terra, né, com o planeta, capaz de produzir alimentos saudáveis, né, e produzir cuidando da terra, né, não ao contrário do agronegócio, que despeja uma série de venenos, enfim. Então, ela é uma maneira, assim, um caminho, então, para a gente superar o capitalismo e produzir alimentos saudáveis sem prejudicar o planeta. Então, essa foi a Helenita Malta, né, falando lá do congresso que teve na PUC de agroecologia. E acho que importante a gente ressaltar, assim, que a gente gostaria de cada vez mais poder contar com essa participação de outras vozes, outras pessoas que tragam também informações e conhecimentos e que também nos ajudem a desbravar e a cobrir melhor essa batalha ecológica aí que vai acontecendo em todos os cantos, né, Flávia? E a gente agradece aí, né, a mão na técnica do Rogério Barbosa, que foi quem gravou aí esse boletim da Elinita Malta, nossa repórter especial, nossa correspondente no Congresso Brasileiro de Agroecologia. Levantar nossa repórter por um dia? É, não, mas não só por um dia, a gente já falou para ela que se ela quiser fazer mais coisas, a gente tá aberto aí, né? É legal falar também sobre o Congresso de Agroecologia, né, que tem uma coluna bacana do Silvino Reck, do site Sul21, que eu acho que tem bem a ver com essa nossa ideia, assim, de debater ecologia na mídia, né? Ele comenta aqui que cuidando da saúde do planeta, é o título da coluna dele, e ele comenta que no mesmo dia em que começava o Congresso de Agroecologia em Porto Alegre, a manchete principal do jornal Zero Hora era que o uso de veneno cresce 3 vezes mais do que a lavoura. Então, assim, a gente começa a ver assim, o quanto, infelizmente, está distante, né, esse desejo das pessoas que querem a agroecologia do agronegócio.